Comando base, embaixada travada 197, é que Papa Serra. É Papa Serra, livre pouso, piso 97, 120 graus, 12 nós. Serra. Final 97, baixado e travado, Hector Papa Serra. Repouso, 12 graus, 10 graus. Titã 3002, adicione a identificação de seu guia chegada a Mari para o nível 050, General Nocero, 10. Papa Sierra, o 37, bate 4 autorizado, reporte, livramos. Tipo 1171, prepara a saída da L da Bridge, aguarde conta. Go 1971, ready for taxi. We have 150 board. Open H Campinas. We have 3 hours and 59 minutes of endurance. Confirm endurance, please. Okay, so I confirm endurance of 3 hours and 59 minutes of endurance. Roger, taxi approved via taxiway India Alpha until holding point runway 10. Air contact to tower 18 95 QNH 1010. Okay, clear to taxi via India Alpha and holding point runway 10. Call tower 18 95 QNH 1010. Go 1971. Thank you. You're welcome. Have a nice flight. Thank you. Have a good night. 1171, pronto, contra. 1171, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Decola da pista 190 com curva à direita. Saída da El Leda Bridge. Em Bridge intercepta Ampers Lu 190. Correção, Ampers Lu 16. Após Belo Horizonte, direto Trive, após conforme plano de voo. Código 5470, controle 119.35. 3858, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizar no localizador. Reporte ILS X-Ray, na 3662, desça para 2000 pés, general no 010, autorizado final ILS, X-Ray pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Salvador Tower, go 1971, airborne. Airborne at T-44, now Salvador 1-1935. Salvador departure 1-1935, thank you and have a good night. 1971 no controle. Salvador departure, good evening, go 1971, pass on 2500 up to 360. And dial departure. Go 1971, radar contact climb to foot level 360, dial departure. Ah, 2360, maintaining, dial departure, go 1971. Localizador Campo Vista, 3858. 3858, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, 3858. Salvador departure, go 1971. Go 1971, Salvador departure. Okay, if possible, coordination with Recife Center, fly heading direct to bridge intersection or bridge position. Go to fly direct, lead intersection. Go 1971. Okay, this is your coordination, fly heading leader intersection, standing by fly heading bridge, position in a coordination, go 1971, thank you. Xenia 3110, acione a identificação de sua via chegada na Mari para 2000 pés, QNH 1010. Autorizado, Xenia 3110. Valeu, boa noite. Abre travado, são 3258. 3258 foi autorizado, cheque o trem 90 graus, 129, 1010. Telefone 1010, 3258 copiou? Esse pouso na 90, 1010, são 3258. Voo no 171, tá livre, puxa abaixo pro táxi. Siga Mike, Bravo Yankee. Chegou a gente pra copo, Mike, Bravo Yankee. Aos 49, direito, 1219. Direito, 1219, então, 3258. Fala, Salvador, muito boa noite, então, 3258, Librão. 3858, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reportar antes da Juliette, tá 3258. prossiga. Aqui já foi coordenado com a infraero. Go 1971, contact Heathrow 103.125.1, it's a neighbor 133.995. Say the message again, please, for 1971. 13662, check 3 de pouso, chame torre 198.95. 1892, boa noite. Go 1971, receive 103.125.1, if enable 133.995. Okay, the receive 1251, enable 133.905. Boa 1971, thank you. Cinema 310, autorizado final ILS, X-ray pista 10, reporte estabilizado no localizador. Tomarelo, localizador 6310. O TAN 3858, após o Boeing da Gol é, livrar o parte aí, vai passar a sua esquerda, está autorizado ingresso, nova posição 3, parte 1. Posição 3, TAN 3858. Pode considerar a 5000W para seguir direto para a Brasil, visão? Afirmativo, 2000 pés, o Xenema é 310. Muito obrigado, 310, 6310. Boa noite, Golo 096, acione a identificação, desse vez chegada a Mari para 2000 pés, o QNH 10010. Meu pai, sou o Gol 096. Ok. Capitão Mike Bravo Yankee, decolo da 107. Confio em pátio. Mike Bravo Yankee, autorizado voo local, é, 1000 pés, decola da pista 107 para toque arremetida na pista 10. Após decolagem vai manter a perna contra o vento da 10. Correto para acionamento e táxi, chame torre, frequência 18.95, ajuste no 0, 10. Salvador, TAN 3662, virou a pista. TAN 3662, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, TAN 3662. Chame pro táxi. O que está alinhado na pista 10 é o Gol no 171, confirmado. É. 171, não, Torre Salvador. Ok, fui informado do pessoal da Infraero que o Gol, esse Gol agora que está alinhado, é o Gol 1763, a companhia que passou para a Infraero passou para a gente agora. O senhor poderia confirmar essa informação para a gente? Sim, então, o senhor vai, não vai ser possível decolar agora, isso dá problema com o Recife, eu tenho um Oceané agora chegando a uma milha de duna, o senhor vai livrar agora na primeira direita, na Taxui Bravo, se eu tiver condições de fazer o 180 e retornar para o ponto de espera, eu já agradeço, ok? Porque Recife não vai aceitar esse tráfego no 171, sendo que ele é no 763. O Recife está aguardando no 763, ele não vai receber o Gol no 171, correto? Ok, mas isso é preciso fazer uma CHG mudando o nome, o indicativo, de Gol pra, de 171 para 1763, ok? Solicito que o senhor ingresse agora, tiver condições, faça o 180, por gentileza, e retorne para o ponto de espera, vai ter que aguardar no ponto de espera para checagem com o Centro Recife. 163, 10, chame Torre, Salvador, em 118, decimal 95. 2900, tá mais. Mike Brazian, que está aqui autorizado, chama para ingresso. Salvador, boa noite, aqui na 6390, final 8, beleza. O 1171 mantém a posição. O senhor ultrapassou o ponto de espera, mas inicialmente mantém a posição, ok? 310, continue a aproximação, aguarda autorização, 1010. Acordando, uma mini vinda, por favor. Tem livre pouso, pista 90, vento no 90 graus, 12 nós, 1010. Para informação, eu tenho uma aeronave da Gol, que ultrapassou um pouco o ponto de espera, não irá interferir com a sua aproximação, 6310. 6310, livre pouso, pista 90. O Gol no 171 não é para o Salvador. Foi, pista 90, reporte estabilizar no localizador. Aeronave? Tá ok, sim. Papa Romeu Golf e uniforme é eficiente. Eu vou entrar em contato agora com a Infraero e vou verificar essa situação. Por gentileza, agora. Mike Bravianchi, livre ingresso pista 17, reporte alinhado e pronto. Avian, que vai fazer toque emitido na 17 ou na 10? Decolagem autorizada no 7, uma centena com 12 nós. Dez ao 02, 1219. 219. Tudo bom, você não é minha 319, lembrando que é o Fox. Xanem 6310, segue Alfa Juliette, posição 6, parte 1. Alfa Juliette, posição 612, obrigado, parte 1. Papa Tango Mike Bravian, que tocou, decolou 03, acione transponder posição normal, 0132, reposte na perna do vento, pistão na 7. Pistão na 0, digo. Perna do vento, pistão na 0. Reportada na perna do vento da 10, acionado 0132, Mike Bravian. Não, por enquanto não estou recebendo a correlação do transponder. Adiante. Vou verificar com o centro, que a gente está em coordenação aqui com a pessoa que está passando a informação dessa mudança, que eu estou analisando aqui, que estou tentando entender o que aconteceu, positivo? Mike Bravian, que é ingresso perna do vento da 10, aguardando para toque arremetido. Gente, vai ingressar na perna do vento da 10, aguardando para o toque arremetido, o Mike Bravian. Só vai manter 1000 pés. Gente, mantenha 1000 pés, perna do vento 10. Localizador, Gol 9, 096. Gol 096, chame torre no 8, decimal 95. 395, obrigado. Torre, boa noite, Gol 096, localizador. 096, continue a aproximação, aguarda autorização de fogo, 120 graus, 10 horas. Gente, o Gol 096. Cheque 3, fuso autorizado, 120 graus, 10 nós, pistão 0, 1010. Para informação, eu tenho um bandeirante à sua esquerda, mantendo a perna do vento da 190, não interfere, ok? Ele der no jeito. Sem problema, só avisou ao contrato, o 190 tá passando onde a serra aí baixado travado, segue com livre pouso, pistão 0. O Mike Bravinha que visual com gol? Negativo. Ok, a retaguarda do mesmo está autorizado de rapaz para início para procedimento para toque RMX da 190, mantendo a separação com o mesmo, ok? O Mike Bravinha. Gente, manterá o Mike Bravinha. Boa noite, passageiro 2224. Acione identificação para o EDITAP. Desça inicialmente nível 160, o KNH 1010. Vou descendo para 160 inicialmente, 2224. Grip 5218, Cock Ident, report ready for descent, altimeter série 1010. Five 218, Scott Cadent, you clear to fly the Mine intersection, report red for descent, altimeter setting 1010. P5218, descent to flight level 050. Prossiga. Formação Oscar, coordenação galera. Confirma aeronave. É o gol 1973, paciente do horário Calça de Fora. Coordenação quando possível, galera. Paciente, gol 1973. A saída da L da Bridge. E aguarde copo. Obrigado. 0, solicita para seguir na descida. Saiu 2224, desça para o nível 060. Descendo 060, 2224. Gol 096, no solo 09, libera a direita, solo 121, 219. Direita 219, obrigado. Gol 1093, 2 taxi a Alfa Juliette, posição 5, parte 1. Alfa Juliette, parte 5, 1093. Portão 5, parte 1. Parte 1, portão 5. Meu Golf Uniforme Eco ainda mantém a posição que estamos finalizando o ocorrido, ok? Com o centro Recife. Alfa Tango Mike Bravian, que tocou e remeteu Suno 2, curva esquerda, perna do vento, pistão no zero, aguarde para girar base. Vente, curva esquerda, para a perna do vento, dá no zero, aguardará para girar base o Mike Bravian. Não entendi, Mike Bravian. Já está girando à esquerda, para a perna do vento, no zero, aguardando para girar base para a final do no zero. Ciente. Voo 1763, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Europa 083, descend to 4000 feet, KNH 1010, bom arrival. Voo 1973, pronto 4. Pronto 4, 973. Voo 1973, utilizado para o Galeão, nível de voo 360, decola da pista 1-0, curva à direita, saída da El Leda Bridge. Em Bridge, intercepta o Pesulu 1-0, SMAP, direto Lufto, direto Barbacena, após conforme plano de voo. Código 5503, controle 1-9-35. Pode confirmar após SMAP e Barbacena, o que está aqui? SMAP, direto Lufto, direto Barbacena, após conforme o plano de voo. O senhor quer que eu confirme o plano completo? Não, tá ok, tá copiado, era só Lufto que não havia copiado. Autorizado em 360, correu. É o preso Luno Zero, é na hora da Luno Zero, curta direita. É da El Leda Bridge, SMAP, Lufto e Barbacena. 5503, é o transponder 1935, é o controle, voo 973. Ótimo, cotejamento correto. Só confirmando, o senhor falou autorizado para o Rio, é Galeão, tá? Só para confirmar. Galeão, corrigindo Galeão. É, ponte para o acionamento pushback, voo 1963. Copiado, 1963. Controle de Salvador, chamar o passeiro 2224. Positivo 2224, descendo para 3000 pés, ajuste 9090. 3000, 9090, qual a possibilidade de voar direto Duna? Autorizado direto Duna. Ah. No 763, decola aos 15, acione 5474 e chame o controle 1935, dá uma boa viagem. 5474, 1935, muito obrigado, boa semana, 1763. Controle Salvador, boa noite, eu vou no 763. Golo 763, acione transponder 5474. 5474 acionado. Contato radar, sobre nível 360, pedra da EL. Nada EL, 763. Livre toca remetido, 120 graus, 12 e 9, ficha o golpe. Gente, livre toca remetido, Mike Bravian. Voltando o Mike Braziante, toque remete às 18, curva à esquerda, perna 200 no zero, aguardando instruções para a base. O Mike Braziante solicita pouso final na 107. Sim, então, reporte perna do vento, baixado travado para pouso 107, Mike Braziante. Reportar a perna do vento, baixado travado para 107, o Mike Braziante. A 09, mantendo até o externo, 2224. Controle VD. Mike Braviani. Livre, pouso, ficha 97 no 20 graus, 10 nós, ficha 97, o Mike Braviani. Gente, livre, pouso na 97 para o Mike Braviani. Deep 5218 down to 3,000 feet. Turn the center of 3,000, 5218. Voo 1973-02, pushback do Canadá. Ele puxa para os táxis com 963. Right 045 intercept the localized course. 3-5-2-1-8. Captando final da 107, machado travado, Mike Braviani. Braviani, que no 20 graus, 10 nós, 1011, com autorizado. G5218 down to 2,000 feet. 2,000, 5218. Tá com o campo a visto, 2224. Tem 2224, completa final, cheque o trem. Turre 1895, bom pouso. 10895, obrigado, bom serviço, você daqui a pouco. É. Torre Salvador, boa noite, parceiro 2224, transfere. Já faremos 2224. Localize, localize, 5518. Roger. Lima 763, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundário 133, 95. G518, start to reduce your speed, traffic now 12 o'clock 6 miles, and complete final call tower frequency 118.195, have a good land. Thank you sir, good night, reduce speed to 518. Gente, com 096, ainda não apareceu pra mim aqui no sistema, assim que já apareceu eu pago a cópia do Cente. Tá bem, cara, deve estar guardando aí, a série prevista, se quiser. Bom, obrigado. Travou 2224. Teve. Oi. Pode voltar lá, flip 518. This is 218, continue your approach, expect on the runway vacated, will be 130 degrees on 0 knots. Rise, continue, approach by 218. Voo 1973, 129 a bordo, 3 horas e 50, alternando Campinas, Nobertaque. Sim, tiver taxi à direita via Índia, até o ponto de espera da pista 1-0, Lachame Torre, frequência 1-8-95, ajuste 1-0-1-1, voo 973, boa noite, bom voo. Ok, direita, ponto de espera 1895-0-1-1, é o transponder, uma boa noite, bom trabalho. Cavaleiro Xané 6390, muito boa noite, chama só um papá. Siga o último aeronave, chama o solo. Oi Xané 6390, chama só um papá, 390 Recife. Sente o Xané 6390, cruzado Recife, Ninjou 350 via Upper Whisky 58, decola da pista 1-0 com curva à esquerda. A saída pouca transição Aracaju, código 5505, transcontrole 1-8-95. Cruzando 350 para Recife, pista 1-0, preciso da saída Pouco Aracaju. Número 580 via, transponder 5005 e o controle 19, com primeira frequência? 1935. 1935. Mas o controle transponder está correto, 5005? 5505. 5505, copiou. Você pode falar o posicionamento para o SBEC, o Scania 6390. Tomara aí. Direita 219, obrigado. Tiro Wing 130 degrees 109, QNH 1011. Clear to land at 2518. Exposição 3, mas fica atento ao sinalizador, pode haver mudança. 173, alinhado em Mantenha no Zero. Ali mantenho no Zero, 973. Salvador, boa noite. Está 3258. Informação, Oscar. Fortaleza, nível 377. Sente. Está 3858. Aguarde o número 2 para cópia. Aguarde. 35218, fax via Alpha Juliet Apron 3. Alpha Juliet Apron 3, 5218. Voo 1093.4 973, decolagem autorizada, 1209, 10 9, puxa 0. Nível de decolagem, 1909, 973. Nível de voo 370, via UPZULU 10, Bangu, direto Abucu, após direto conforme plano de voo, decola da pista 10. Com curva à esquerda, saída Momo, transição Fruti, código 5597, controle 199.35. Thank you, good night. Tower, good afternoon, Europa 083, fully established. We are 7 miles out. Europa 083, continue your approach, stand by, it's still in clear. Continue approach, Europa 083. 219. Ah, tá ok, então tá. Especializado 370, conforme rota Upper Zulu 19 Bangu, direto a Bangu. Decola pista 10, sua pela esquerda, subida Bromo, transição Bromo. 5597, controle de saída 19935. É Momo Transição Fruti, Fox, Romeu, Oscar, Tango, Índia. É Momo Fruti, Oscar. 30, 935, uma boa viagem. 193, 1935, voo 973, obrigado. Controle de Salvador, voo 973, decola na Dayal. 973, contato radar, sobre a nível 360, saída da EL. Direto 360, na da EL. Voo 1973. Conforme plano de voo, decola da pista 10, com curva à esquerda. Saída Momo, transição Fruti, código 5512, controle 1199.35. Autorizado 370 para Fortaleza, decola da 10, curva na esquerda, Momo Fruti, 7719. Bangu direto a Bucu, Bucu Fortaleza. Transfólia 5592 e o controle Salvador 719-535, TAM 3858. Cortejamento correto, reponte para funcionamento e o pushback TAM 3858. Estou aqui mais 035858. 1-2-1, right turn 1-2-1, decimal line Europa, Tito 83, thank you very much. Repeat. Hello, down to good afternoon, Europa, Tito 83, we are vacating the runway now by the right. Roger, taxi via Alpha Juliet. Report before Juliet to get into April 1. Roger via Alpha and then Juliet, we will report before Juliet to get to go today from Europa to 083. Which spec at the metro 03 start 3858? 3858 livre, report pro taxi. Para taxi, 3858. Correção, TAM 3858, por gentileza, procura a nave taxiando aqui para ingresso na Juliette, tem como você manter a posição para mais uns 2 minutos? Ok, que você escuta, então para que estamos 03-3858. Exatamente, muito obrigado e já será liberado. Europe 083, now you are cleared to Juliet, April 1, then position 11 on April 1, but you have to follow, they follow the vehicle on the AB, the gate 6. Roger, via Juliet, Alpha 1 April to the Sun 11, following the yellow car, the gate Europa 083.